Dinheiro não traz felicidade, diz o ditado popular. E tudo indica que a sabedoria popular foi mais uma vez confirmada. Uma pesquisa divulgada nos Estados Unidos revela que para ser feliz na vida, não basta ter segurança financeira e sucesso profissional. Sueli Gunn e Maria Costa Pinto, do Serviço Brasileiro da BBC, andaram investigando o assunto. Bom, a maioria das pessoas acredita que a felicidade ou a satisfação pessoal depende do sucesso profissional, da segurança financeira e de uma vida doméstica estável. Mas, segundo um estudo feito ao longo de um período de 45 anos pelo Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos, outros fatores entram em consideração. A pesquisa mostrou que as pessoas neuróticas ou que estavam permanentemente infelizes quando jovens, normalmente continuavam assim pelo resto da vida. Entretanto, uma infância ou uma juventude infeliz não querem dizer, necessariamente, que a pessoa esteja condenada à infelicidade pelo resto da vida. Segundo os pesquisadores norte-americanos, existem duas maneiras bastante eficazes para acabar com a insatisfação ou a infelicidade. Tomem nota. A primeira delas é fazer alguma coisa positiva, ao invés de viver resmungando. A outra medida é discutir seus problemas com alguém, mais ou menos trocar ideias ou desabafar. Entretanto, de acordo com essa última pesquisa, apenas 30% dos casos de insatisfação ou infelicidade são provocados por problemas específicos. Grande parte dos problemas deste tipo não é causada por fatores hereditários ou problemas de infância. Mas esses problemas que causam a infelicidade não são insuperáveis, dizem os pesquisadores. Para começar, você pode evitar a insatisfação simplesmente não fazendo planos ambiciosos demais e definindo quais são os seus objetivos reais na vida. Num estudo recente, por exemplo, uma mulher revelou-se uma pessoa incrivelmente feliz, apesar de ter um emprego muito tedioso numa lavanderia. Ela explicou que se sentia feliz simplesmente por servir outras pessoas, o que lhe dava um sentimento de realização pessoal. Por outro lado, dizem os pesquisadores, há pessoas que vivem reclamando da vida, mesmo quando aparentemente não têm motivos. Ao que parece, essas pessoas estão à procura de coisas impossíveis ou têm uma visão muito distorcida do que é realmente importante na vida. A conclusão do estudo foi a de que, em geral, as pessoas mais felizes são as pessoas realistas, que procuram atingir metas razoáveis e que passam bastante tempo na companhia dos amigos. Depois de muito tempo de silêncio, o ex-Beatle Paul McCartney volta a falar à imprensa e abre seu coração a respeito de uma série de temas, inclusive o delicado assunto da morte de John Lennon em dezembro de 1980. Levou muito tempo para Paul poder falar desse assunto com mais naturalidade. Mas aqui, nesta entrevista que ele concedeu à Rádio 1 da BBC, ele explica por quê, na voz de Ricardo Chagas, do Serviço Brasileiro da BBC. I still haven't found out what I think about it. And it's one of those things. I don't know anyone who's had those kind of sort of tragedies of just someone you knew very well and you loved. Because, I mean, you know, it sounds a bit daft, but I mean, we really did love each other. Ainda não sei o que pensar ou sentir sobre a morte de John. Acho que todo mundo se sente assim quando alguém que você conhece e ama desaparece. Talvez soe esquisito dizer agora que eu o amava, mas na verdade nós nos amávamos muito. Era uma camaradagem muito grande. Passamos por tantas coisas juntos, assim como dois soldados na mesma companhia, só que muito mais forte do que isso. Paul também explicou, na mesma entrevista, porque, no começo, foi difícil falar com a imprensa sobre esse assunto. And even though I hadn't seen a lot of John, because he was living in New York by that time, I mean, it still does come as a heck of a shock, that kind of thing. I like it did just for anyone in the world, you know, so I had that feeling anyway, like it affected everyone, which was kind of, oh, you know. But then having known him and stuff, obviously every time you see his picture... Foi choque terrível. Embora eu não visse o John há muito tempo, que ele estava morando em Nova York. Foi um enorme choque para mim, como foi para todo mundo. Foi uma coisa que afetou o mundo inteiro. Muita gente que se diz expert sobre os Beatles deu entrevistas na época em que ele morreu, falando sobre ele, sobre a importância dos Beatles e etc. Mas nós, os Beatles que restaram, ficamos em casa, chorando como fazem as pessoas que perderam alguém que amam. Este foi então Paul McCartney, que, na voz de Ricardo Chagas, do Serviço Brasileiro da BBC, falou sobre John Lennon, uma espécie de declaração de amor, como esta que Paul fez em seu mais recente disco, lançado no final de 86 em Londres, Press to Play. O nome da canção é Only Love Remains, Apenas o Amor Permanece. And if you take your love away from me, I'm only gonna want it back. I'll probably pretend I didn't see. But knowing me, I'll want you back again and again, till the word is lost its meaning and love. It's all that stays, only love remains. If you should ever feel that something's wrong, I carry on believing in a love. If your love was to trickle through my fingers, what would it leave me with? You'll find the key. Identity. Stop feeling shame. Artistically. Reclaim your claim. Este foi um trecho de Identity, um calypso de Trinidad Tobago nas Antilhas. O calypso é um dos ritmos musicais que mais influenciam a poesia antilhana ou caribenha. Aliás, a musicalidade, a inovação e os temas dos poetas caribenhos, tanto homens como mulheres, estão atraindo a atenção do público britânico e também dos norte-americanos. Guilherme Carvalho e Márcia Pu, do Serviço Brasileiro da BBC, têm mais informações sobre essa febre. Os poetas caribenhos cantam em versos melódicos os problemas comuns aos povos do terceiro mundo, por exemplo, a pobreza, a opressão, o colonialismo cultural, a angústia dos que emigram para os países industrializados buscando melhores condições de vida. Ouçam este epigrama de uma poetisa caribenha. Eu cruzei um mar, perdi o meu falar, mas da semente da velha palavra brotou uma nova fala. E como o reggae é outro ritmo musical que influencia o gosto pelo tempero caribenho, ouça esse poético reggae sobre o que é ser negro e oprimido numa sociedade de brancos. Com Bob Marley, I Shot the Sheriff. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Oh no, oh, I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Ooh, ooh, ooh, yeah. All around in my old town, they're trying to track me down. They say they want The Redskins, os Peles Vermelhas, formado há uns 7 anos e que fez um sucesso razoável na cena pop britânica entre 85 e 86. Para surpresa geral, porém, a banda se dissolveu. Márcia Poole e Guilherme Carvalho, do Serviço Brasileiro da BBC, lamentam a perda e contam por que os Redskins eram tão interessantes. O interessante a respeito dos Redskins é que os integrantes do grupo são membros do Partido dos Trabalhadores Socialistas, um pequeno partido britânico cujo lema é nem Washington, nem Moscou, e sim o socialismo internacional. Lema este que, aliás, é o título do único álbum dos Redskins. Bem, recentemente os Redskins anunciaram o fim do grupo, e a decisão surpreendeu tanto o público quanto a crítica especializada, pois afinal os Redskins haviam conseguido emplacar uma bem-sucedida carreira, melhor do que se poderia esperar. O grupo chegou mesmo a colocar alguns compactos na parada pop. Mas um dos integrantes dos Redskins, Martin Bottomley, explica o porquê da decisão do grupo, dizendo o seguinte. Já que o rock and roll é um escapismo e é essencialmente uma fantasia, ele é aberto a várias interpretações. E os Redskins eram uma interpretação socialista dessa fantasia. Quando nós começamos, nós sabíamos que o público poderia encarar nossas ideias socialistas como um lance publicitário. Mas nós estávamos determinados a fazer com que fôssemos levados a sério. O problema é que esta determinação acabou minando a melhor coisa que o socialismo e o rock têm em comum, a habilidade de arrancar uma reação das entranhas das pessoas. Para ser eficaz, o rock tem que ser espontâneo e inovador, mas os Redskins, comprometidos com suas ideias, acabaram sendo muito previsíveis. Foi por causa destas e de outras contradições que os Redskins acabaram. Mas Martin Bottomley acredita que a experiência do grupo foi positiva. Nós precisamos de todas as armas ao nosso alcance para transformar a sociedade, e por isso não devemos descartar as possibilidades oferecidas pela cultura popular. O capitalismo controla e comercializa a música pop, mas mesmo assim, o pop é uma cultura que atinge uma tremenda audiência operária a nível internacional. Os Redskins se despedem então depois de 7 anos da cena pop britânica com uma música que evoca a memória do que ocorreu em Moscou em 1917, em Barcelona em 1936, na Hungria em 1956, na Nicarágua em 1979 e que deixa uma data em branco para o que um dia ainda venha a ocorrer na África do Sul. Kick Over the Statues. At the end of an era, the first thing to go, all the heads of our leader, yeah, kicked out of the road. Kick over the statues, kick over the statues, yeah. Ha! Under the reckoning land, one struck and one. Watch close as the heroes go, crashing down on the pavement, twice. Kick over the statues, kick over the statues, yeah. The workers in Poland rose, and in under it too. Some of those are in holes, they fell. I didn't see the coming soon. Go! uma novidade no mundo da música pop britânica e dizendo respeito a um grupo que os brasileiros puderam ver e ouvir ao vivo recentemente. Márcia Poole e Ricardo Chagas, do Serviço Brasileiro da BBC, contam mais. Mas antes, ouça de quem estamos falando. If your memory serves you well, we were gonna meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No man alive will come to you with another tale to tell. But you know that we shall meet again if your memory serves you well. We look on fire. Esta é a canção This Wheel Is On Fire, ou Roda de Fogo, a mais recente gravação da Siux e os Banshees, grupo que visitou o Brasil no final de 86. Os Banshees estão completando 10 anos de carreira, e nesse tempo todo já tiveram duas músicas de muito sucesso, Hong Kong Gardens, em 1978, e Dear Prudence, em 1983. Agora com a vocalista Siux, eles estão brilhando aqui em Londres com uma regravação deste antigo sucesso de Bob Dylan, Roda de Fogo. Vamos curtir. O aproveitamento de forças ociosas pela sociedade é ocorrência corriqueira e não traz nenhum sabor de novidade. Agora, explorar duas frentes de uma só vez já é algo digno de nota, principalmente quando uma das forças em questão tem quatro patas. É o que mostram Maria Costa Pinto e Ricardo Chagas, do Serviço Brasileiro da BBC, a respeito de um projeto norte-americano que aproxima presidiárias e cães vira-latas. Que é isso, Ricardo? Veio acompanhar dois? Não, Maria, isso é pura sonoplastia. Eu quis criar um clima para a nossa conversa de hoje, que será sobre cachorros. Vira-latas ou aqueles chamados de animais de estimação? Sobre os dois. Sobre vira-latas que se tornam animais de estimação. E onde está a varinha de condão que você trouxe? Não, Maria, porque não se trata de um conto de fadas, e sim de uma história verídica. Então vamos a ela. Vamos lá. Trata-se de um programa que está sendo implantado com sucesso numa prisão para mulheres nos Estados Unidos. Cachorros vira-latas abandonados são trazidos para a prisão e treinados pelas detentas para se tornarem animais úteis para deficientes físicos. Realmente interessante, Ricardo. E sobretudo, Maria, porque esse programa está beneficiando também as prisioneiras. O que está acontecendo é uma espécie de aprendizado mútuo. As mulheres ensinam os cachorros como se tornarem disciplinados e responsáveis membros da sociedade. E como que isto beneficia dizia às prisioneiras. Como elas estão lá, separadas da família e dos amigos, sozinhas e solitárias, os animais dão a elas a chance de viver um relacionamento afetivo e a vida na prisão se torna muito mais suportável. Mas este envolvimento deve certamente criar problemas no momento em que os cachorros vão embora, depois que estão treinados para ajudar os deficientes físicos, não? Não, realmente esse é um grande problema. Mas como logo elas recebem um outro animal para treinar, a coisa fica assim, digamos, não tão difícil de suportar. E você tem alguma história sobre estes cachorros já depois de treinados, quando eles saíram da prisão? Tenho sim. A história do cão Sheba e da cadela Glory. Os dois foram treinados pela mesma prisioneira que está cumprindo pena de prisão perpétua. O Sheba foi treinado para ajudar a uma menina de 14 anos que sofre de epilepsia. Ele não só sabe cumprir ordens que recebe da menina, que não controla bem o seu corpo, mas também é capaz de advertir os pais dela quando se aproxima um ataque epilético. E o que faz a cadela Glory? A Glory foi treinada para ajudar um homem que está confinado a uma cadeira de rodas. E ela consegue fazer em segundos o que antes o atual dono dela levava 15 minutos para fazer. Ela é incrível. Pega o telefone com a boca, leva chaves para ele, moedas, jornais, o que ele pedir. E desta forma, esse homem que era um prisioneiro de sua cadeira de rodas está hoje com a vida facilitada por uma cadela que foi treinada por uma prisioneira que vai passar o resto da vida na prisão. Isto faz parte das ironias da vida. Muito obrigada, Ricardo. Peraí, Maria. Mais uma coisa. Como eu entrei com sonoplastia canina, eu queria me despedir com um pouco de música. Bom, depois da missão cumprida e da história interessante, você tem carta branca. Qual é a música? É a única música que eu conheço que foi feita em homenagem aos cães. Está no LP do Pink Floyd, que se chama Animals. E o título da música é exatamente Dogs, isto é, cachorros. You got to be crazy. Gotta have a real need. Gotta sleep on your toes when you're on the street. You got to be able to pick out the easy meat with your eyes closed. Then you'll ring it silently down in and out of sight. You got to strike when the moment is right without thinking. And after a while, you can work on points for style, like the club tie and the firm handshake, a sudden look in the eyes, an easy smile. You have to be trusted by the people that you lie to. Turn their backs on you. You'll get the chance to.